manhã. Abraços ao Reginaldo, toda a equipe da Rádio Nativa em Santa Gertrude, São Paulo. Obrigado, gente. Tem mais aqui, ó. Tem mais, claro. Pessoal da Rádio Novo Tempo 96 de Capinópolis, Minas Gerais, estão com a gente. Faz tempo já, né? Acho que é em novo horário agora, sábados às 17 horas. Alô, Luiz Carlos, alô, Túlio, Renata, toda a equipe aí da Novo Tempo. Um abração a vocês aí, tá bom? Pessoal de Minas Gerais, pessoal da Rádio Nova Paulista em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Alô, Leandro Simões, um abraço a você aí, toda a equipe da Rádio Nova Paulista. Bem-vindos com a gente no programa Carlos Pitt. Um abraço pessoal da Rádio Internacional Conexão, de Sertãozinho, São Paulo. Sertãozinho tem a equipe de futebol que joga no Campeonato Paulista, né? Alô, Sertãozinho! Todas as sextas-feiras, às 20h30 da noite. Um abraço a todo o pessoal aí da Rádio Internacional Conexão. Obrigado, bem-vindos também. Quem também tá com a gente? Pessoal da Rádio Cowboy. Alô, pessoal da Rádio Cowboy em Carapicuíba, São Paulo, na Grande São Paulo, né? Sábados e domingos, às 19 horas e domingos, às 16 horas. Tá certo? Então, portanto, no sábado, às 19 e domingo às 16 horas. E já já eu vou falar de mais rádios que estão estreando aqui no programa Carlos Pitt. Já já! Programa Carlos Pitt. Hoje de novo eu chorei. Hoje de novo eu sofri. Consciente dizia não, mas o coração respondia sim. Essa falta de você tá me deixando tão ruim. Já estou enlouquecendo, já não penso mais em mim. À noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. À noite tô perdendo sono, tentando te esquecer. Essa angústia que eu estou sentindo só é o medo de te perder. Meu consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir. Consciente dizendo não, meu coração me dizendo sim. E diz você pra mim, e diz você pra mim. E essa luta que não tem fim tá me deixando na solidão. Já não posso me decidir se sigo meu consciente ou coração. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem? Gente, não é que o Victor, da dupla Victor e Léo, casou mesmo? Foi na terça-feira de carnaval em Uberlândia, Minas Gerais. Pois é, a eleita é Cláudia Swarovski, apresentadora dos comerciais do Domingão do Faustão. A festa foi na quarta-feira de cinzas, na mesma cidade. A escolha da data foi para evitar alarde, já que nessa época o povo está mais interessado no carnaval mesmo. Muito pouco saiu na imprensa, porque nenhum veículo teve autorização para estar presente. Victor é conhecido como discretíssimo quanto à sua intimidade. Ele evitou mesmo que o assunto aparecesse, né? Bom, enfim, felicidades para eles. E a dupla Rick e Renner, que também esteve se apresentando no Carnaval de Salvador, finalmente tiveram nessa semana a gravação do seu DVD aqui em São Paulo, com as participações de Eduardo Costa, Gino e Geno, Rio Negro e Solimões, e Léo Maia, o filho do Tim Maia. Claro, a equipe do programa Carlos Pitt tava lá. Gente, mas o que tinha de artista prestigiando a dupla não dá nem para contar. Rick e Renner, depois de 2 anos separados, né, acabaram retomando a parceria no ano passado, justamente quando eles completariam 25 anos de dupla. A separação aconteceu, como eles disseram, por desgaste e tensões que poderiam abalar a amizade para sempre. Cada qual daí seguiu a carreira solo. O Rick gravou um CD com o filho Victor, até tocou bem nas rádios a música Camila e manteve os shows. O Renner não foi tão bem, gravou sertanejo, músicas gospel e até se candidatou a senador por Goiás. Mas os dois acabaram resolvendo as pendências e se reconciliando em novembro do ano passado, por pressão dos mais de 30 fã-clubes e do público em geral, né? Com escritório novo, eles estão com a banda mais do que entrosada e participante, da qual faz parte o sanfoneiro Carlinhos Cocó, né? O nosso parceirão e diretor de áudio em muitas das entrevistas aqui do programa. Gente, a gravação bombou. No repertório Baladas Românticas, pois, segundo o Rick, hoje o mercado tá cheio de músicas cópias umas das outras, com pouca criatividade e variedade. Eles, então, estão contra a corrente, apostando na virada do gosto popular. Ainda pretende lançar mais 2 DVDs ainda esse ano. Estão pretenciosos. Um com modões sertanejos, com participação de vários ícones do segmento, e outro, como já pretendia Rick na sua breve carreira solo, a ser gravado em Palmas, no Tocantins, a cidade natal dele, reunindo os maiores sucessos da dupla. Gente, a semana que vem eu conto mais, mas se vocês quiserem assistir um pouquinho do que rolou, acessem www.tvcp1.com. Acompanhem também a carreira do nosso querido Carlos Pitt no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Os melhores artistas estão aqui. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, me pediu pra entender e encarar numa boa, como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro. Feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive.

Os melhores artistas, os melhores artistas estão aqui. Tá tudo bem com você aí? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de entrar em contato com a gente, falar com a nossa equipe de produção. Pode entrar em contato através do site www.carlospit.com. Pit com dois T e o Y, tá bom? Lá no meu site você tem tudo sobre o programa, a lista de rádios onde ouvir, falar com a gente, contato com a nossa equipe de produção. Lá também tem as minhas músicas para você baixar, inclusive a música nova Cada Enxadada Uma Minhoca. Tem vídeos, tem fotos, tem os links para você fazer parte do nosso Twitter, né? Arroba Carlos Pitt. No Facebook, só procurar Carlos Pitt e faz parte do nosso trabalho. Acompanha aqui o nosso projeto, tanto o meu programa como também a minha carreira, tá bom? CarlosPitt.com. Bora que a gente não para. O programa Carlos Pitt tá no ar. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Tô chegando aqui, gente, pro programa Carlos Pitt, trazendo novidades, é claro. E hoje eu vou lançar a nova música de trabalho da dupla Juliano Matheus e Rodrigo. E pra quem não lembra, o Juliano é o antigo Juliano da dupla Luiz Cláudio Juliano. E agora ele está em parceria com o Rodrigo. E eles estão de música nova e diz que essa música é a mais tocada na casa do Big Brother Brasil, viu, gente? Eu vou lançar agora pra vocês. Juliano Matheus e Rodrigo, Beijar e Beber. Lançamento. Vim pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Vim pra balada fazer o quê? O quê? Com Juliano Matheus e Rodrigo. E agora eu vou trazer pra vocês uns meninos que vão contar um aperto que eles passaram em um show. É a dupla Gustavo e Gessé. Oi, gente, sou o Gustavo. Oi, gente, eu sou o Gessé. E nós vamos agora contar um mico que aconteceu com a dupla. É isso aí. Eu lembro que fomos fazer a participação com um cantor aí, de renome, e o Hold, né, entregou um microfone só. E começou a introdução da música, né? E eu preocupado se não ia chegar o outro microfone e tal. Começou a música rolar e eu preocupado também. Até que no fim começamos a cantar a música com um microfone só. Dividindo o mesmo microfone. Foi bem legal. Tá aí, esse foi o Mico de Gustavo e Gessé. E semana que vem tem mais lançamentos e mais Mico de artistas pra você. Um beijo e até a próxima. Programa Carlos Pitti. Acesse www.carlospitti.com ou www.youtube.com/carlospittioficial. Programa do Carlos Pitti, Brasil e Portugal ligados aqui. Respirar. Sentir. Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal, eu sou a Fátima Leão, eu também estou com o Carlos Pitti. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitti, aqui é o Cebado Inimigos HP, um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. E hoje aqui recebendo no programa Carlos Pitti, diretamente do Unique Estúdio em São Paulo, os meus amigos Xandro e Flavinho. Ô, Carlão. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, maravilha. Graças a Deus, é um prazer estar aqui, né, Flavinho? É verdade. Eu acho que até... A agenda não tinha dado certo. Mas agora deu. Né? Agora rolou, agora deu certo, né? Eu gostei que você chamou de Carlão, né? É lógico, né? Carlinho não dá. E o pior, pode... Não, não é que a verdade eu chamei o banco mais alto aqui, né? Viu? O pior é pro artista com o cara chega assim, me dá um CDzinho seu? Um CDzinho, não. O Carlão, grande Carlos Pitti. Alô, Carlão! E aí, como é que tá? Como é que tá vocês? Como é que tá a dupla? Como é que tá a carreira? Sei que vocês estão trabalhando bastante. Até que enfim, deu certo, né, da gente? É, de fazer... Não, nós só temos a agradecer, graças a Deus, o trabalho tá fluindo bastante. A dupla é nova, né? A gente, pra quem não sabe, existe uma carreira solo de cada um, né? Uhum. Eu tive um trabalho durante 20 anos com seu pai, meu pai, né? Que era Xandre Gibante. O Flavinho também tocou aí com... Teve uma dupla, tocou com vários artistas também. E também passou o teste de experiência, de começo, né? Não, tô brincando. Difícil, mas assim, fácil, ensaiar a dupla, se preparar, né? Tem que... Porque ambos têm um nome, né, forte já de carreira histórica aí. Você está unindo. Você não pode jogar para queimar. Então, isso faz parte do trabalho, né? Não, mas isso a foi nova, mas a carreira já tem uma história longa, né? Tudo nasceu do assim, do nada. Do nada, verdade. Você foi tocar na gravação para ele no estúdio, é isso? Na verdade, o Xandre me chamou para produzir um CD. CD dele, né? Uhum. Porque eu sou meio que bombril, né? Sou produtor, compositor, tudo quanto é coisa. Eu tinha acabado de produzir o CD do Edson, os dois CDs do Edson que eu tinha acabado de fazer o DVD solo dele. E aí o Xandre me convidou para produzir o CD dele. Que ia fazer um CD solo também. É. E na verdade nós já nos conhecemos há 18 anos. É, mas eu comecei a tocar na Avenida e já cantava com o pai dele lá. Meu jovem. E aí, não é velho, não é experiente. Meio que separamos, né? Foi cada um para um lado e tal. Uhum. E aí nós nos encontramos há 1 ano e 9 meses atrás. Isso. E aí na música Apesar de Te Amar, que é uma composição minha do Ed. Ele deu uma cantada no Xandre. Eu falei, Xandre, pra ficar bom, só falta uma segunda. Aí eu falei, meu amigo, era tudo que ele queria ouvir. Põe, né, a segunda voz lá, então. E aí rolou a química. É, aí eu coloquei uma segunda lá. Aí você chegou a lançar a música ou se daí... Não, aí essa música passou a ser a música de trabalho da gente. A primeira? Tá? É. Na verdade, a segunda. A segunda. A primeira foi quando colocamos Que Papo Jacaré, que é uma música bem, bem fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar essa primeira música que você botou, a segunda. Canta pra nós aqui. Vamos lá. choro quando vejo você triste, mas eu sei que não existe solução pro nosso amor. Tantas brigas, poucos bons momentos feriram sentimentos e o encanto acabou. Você foi quem tomou a decisão. Eu nem sonhava em separação, e agora arrependida quer voltar. Não quero mais, apesar de te amar. Pra que voltar, me machucar, sabendo que daqui o mês tá tudo igual. Você brigando e me julgando, fazendo em um copo d'água temporal. É melhor assim, é melhor o fim, e amor é esse que não deixa a gente ser feliz. Quer casar? Você foi quem tomou a decisão. Eu nem sonhava em separação. Agora arrependida quer voltar. Não quero mais, apesar de te amar. Pra que voltar, me machucar, sabendo que daqui o mês tá tudo igual. Você brigando e me julgando, fazendo em um copo d'água. Ser feliz, isso não é normal. Só destrói a vida de qualquer casal. Pra que voltar, me machucar, sabendo que daqui o mês tá tudo igual. Você brigando e me julgando, fazendo Xandre Flavinho com a gente aqui no programa Carlos Pitt. O Flavinho, se me permitir, o Xandre aqui é um autor de várias músicas, né? Gravado por grandes artistas da música sertaneja. Algumas. Mas é o seguinte, por exemplo, vamos só citar aqui Rio Negro e Solimões. Vamos falar aqui de Edson e Hudson. Leonardo também gravou música sua, não? Não, Leonardo ainda não. Quem mais? Zezé de Camargo. Só, né? Não precisa mais. O Pedro e o Thiago gravou, né? Tá, tranquilamente. Você vai falar um pouco desse seu trabalho de compositor, né? Que é muito importante, porque na verdade isso faz parte do projeto de vocês, né? As pessoas têm que saber que aqui os homens têm tarimba também, né? Verdade. E fala um pouquinho com o seu pai, como é que era? Ah, assim, na verdade eu nunca tive um parceiro, né? Meu parceiro, a vida toda foi o meu pai. Nunca experimentei essa experiência de dividir o palco com um amigo. Podemos dizer que você tinha um parceiro, mas um professor, não, né? Que o pai era, na verdade, acho que te ensinou tudo. Funcionava, né? Meu pai sempre foi aquele cara que sempre falou assim: olha, o que tiver que brilhar, a gente vai estar aqui aplaudindo, né? E durante esses 20 e poucos anos, a gente participou de vários programas também, participamos de Bolinha, de Raul Gil, de SBT, um monte de coisa. Então, assim, tudo que a gente plantou, na verdade, hoje a gente colhe. Eu com o Flavinho colhe um pouquinho, né? A gente colhe junto. E é muito bom, né? Hoje ele torce pelo nosso trabalho, tá apostando muito, porque ele teve uma hora que eu falei assim: ó, eu tô meio cansado da noite, de estrada, foi aí que eu decidi fazer esse CD. Porque enquanto ele não falou isso, eu não enxergava e não tinha coragem, não queria também. Tipo assim, sair, aventurar, entendeu? É assim, sei filho, lá. Pega agora as tuas asinhas e você vai voar, né? Foi bem assim, né? Na verdade, sai da minha água, sai pra lá, né? Você, não, mas você viu a experiência, né? O pai, né, fez com que você tomasse atitude, né? Porque, e aí quando eu falei que ia fazer um CD sozinho, ele... Não, legal, tô te apoiando, mas você tem que cantar com alguém. Aí eu falei, pô, arrumei um parceiro. É. Aí quando ele ficou sabendo que era o Flavinho, ele falou, pô, deu certo, né? Até... Nós somos de gêmeos, nós não somos gêmeos, mas somos geminianos. Ah. O jeito igual, então assim. Mas tá já dando tudo você tem certo. Amizade já de antes disso, né? Tem, a gente conhece 18, 19 anos. Ah, não, então. Tem muita foto pra trás que não dá nem pra ver. É melhor não ver. Coisa brava por aí. É, Flavinho, dá uma olhada. Olha o papo de jacaré dessa mina. Nada, mas não larga do meu pé. Papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê toda mulher. Papo de jacaré, que papo de jacaré. Fala que eu não tô com nada, mas não larga do meu pé. Papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê toda mulher. Para, escuta, espera, maneira. Sem essa de querer se aparecer. Já sei, saquei, todo mundo vê. Quem tá na minha onda é você. Só que finge não querer. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Fala que eu não tô com nada, mas não larga do meu pé. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê com outra mulher. Mas não larga do meu pé. Papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê com outra mulher. Não tô aguentando mais essa mina. Ai, ai, ai, ai, ai. Papo de jacaré. Para, escuta, espera, maneira. Sem essa de querer se aparecer. Já sei. Todo mundo vê, quem tá na minha onda é você. Só que finge não querer. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Fala que eu não tô com nada, mas não larga do meu pé. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê com outra mulher. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Fala que eu não tô com nada, mas não larga do meu pé. Não tô com nada, mas não larga do meu pé. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê toda mulher. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Fala que eu não tô com nada, mas não larga do meu pé. Que papo de jacaré, que papo de jacaré. Faz barraco da pitice, me vê contra a mulher. De tê-los aqui com a gente, aqui no estúdio, conversando, falando um pouco mais. A gente queria ficar um montão de tempo, né? Mas lembrando a vocês, né, que quem quiser saber mais da dupla, shows, contratar vocês, como é que faz? É só acessar lá no www.xanderflavinho.com.br. O Twitter, @xanderflavinho. E tem tudo lá. Lembrei agora da história do meu amigo Fabrino, como é que ele ficou em São Paulo. Foi as moedas, né? Mas na verdade, assim, lá no site tem todas as informações, telefone, vídeo, música, tem tudo, tem tudo. Eu tava até brincando em off aqui que teve uma passagem aí, que a gente começou a receber uns e-mails,

Os melhores artistas estão aqui. E aqui, seguindo na sua rádio, um forte abraço a você, o programa Carlos Pitt, um sucesso no seu rádio. O programa Carlos Pitt crescendo, crescendo. Deixa eu falar pra você das rádios novas que estão entrando aqui na rede do programa Carlos Pitt. Um abraço pessoal também da Rádio Cowboy. Alô, Felipe, toda a moçada aí. Um abraço a vocês, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tem mais gente aqui, ó. Tem rádio nova com a gente aqui na programação. Rádio Tom Maior, em Limoeiro, Pernambuco. Alô, pessoal de Pernambuco. Mais um estado agora, portanto, com a gente, pessoal de Pernambuco, na cidade de Limoeiro, Rádio Tom Maior. Um abraço a Jussara Oliveira, a Ju Mota. Beijo pra você, toda a equipe, viu, Ju? Boas-vindas com a gente toda quarta-feira, às 16h. Também tem agora o programa Carlos Pitt. Tem mais. Rádio ABC 104, em Bocaiúva, Minas Gerais. Alô, pessoal de Bocaiúva. Alô, Minas Gerais. Domingo, às 16h. Um abraço ao Douglas Rodrigues, toda a equipe aí da Rádio 104 FM. Boas-vindas, moçada. Tem mais. Rádio Parada Universitária, de Três Barras do Paraná. É com a gente todas as segundas, às 14h. Também tem reprise nas quartas, sexta e domingo. Um abraço, pessoal da Parada Universitária. Obrigado, boas-vindas com a gente. Alô, Flávio Fungaro. É isso? Toda a equipe aí, boas-vindas. E estão com a gente no programa Carlos Pitt, tocando as músicas do Carlos Pitt. Obrigado, boas-vindas. Programa Carlos Pitt, cada vez mais sucesso pra você. Programa Carlos Pitt. Vou construir um edifício no meio do seu deserto, pra ver se chego perto de ter sua atenção. Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão. Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção. Uou, pintando a sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. Eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louca, mas isso me faz bem. Sua cara em cada rosto por esse universo, pra te fazer tá perto em qualquer situação. E eu tô te vendo em todo mundo, acho mesmo que eu tô ficando cega. Pode me chamar de louco. Chegar, eu te abracei, senti.